84, ready for pushback. Europa 084, in coordination with your ground staff due to work in progress in May, April, call again to text. I understand that we have to maintain position. Air Europa 084, in coordination with your ground staff, start to push due to work in progress. Em meio de abril, not approved the startup, only pushback. Call again to text. Okay, we are clear to push but not to start on coordination with the ground staff due to work in progress. Call you back for back. Europa 084. Affirm Europa 084. 3152-106, pronto para pushback e acionamento. Tan 3152, aguarde para puxar acionamento. Aguardo. Mantendo high speed, só os dois da zona, 6212. Mantendo a velocidade agora. Salvador, boa noite, tá 3891. 3891, aciona a identificação, 10060, chegada Monte, redução 2509. Gente, Monte 2503. 2891, descendo para 6200. Qual o nosso nome na aproximação, senhorita? É o 3891? Firmo. Vamos até 3891, o número na aproximação? É o número 2. Solo Salvador, boa noite. Vou no 714, autorização Aracaju, ciente da Bravo. Vou no 714, ciente, aguarde cópia. Guarda. Salvador, voo no 896, boa noite. Voo no 896, boa noite, acima na identificação, desce até o 070, chegada Mari. 714, copia. Siga no 714. Voo no 714, Aracaju, aprovado nível 230, decola da pista 190, perfil de saída Pucajamo, após direto, curva à esquerda, transponder 5063, controle Salvador 1998. 3891, desce até 4 mil pés, que nega 10 no 2. 4.012.3.291. 3, controle 198, voo no 714, na posição 2. Voo no 714, cotejamento correto, chamei pronto. Tomará, 714. Na 3891, redução 2109. 210-3891. Europa 084 ground. Correto, Europa 084. Report red to taxi. Call you back, Europa 084. Europa 084 is ready to taxi. Europa 084, taxi approved, sai from One India until holding point 1810. At the holding point, call tower 18-95, ultimate setting 1012. Okay, via apron 1 India to holding point runway 10 and tower 18-95 with finish 1012, Europa 084. At the holding point, call tower, okay, Europa 084. Okay, holding, at the holding point, will call tower, Europa 084. No 06, está 3152. Controle, pode confirmar a posição do tráfego número 1 para o TAM 3291? Ele está na sua posição de 12 horas, 30 milhas, rumo oposto, está passando 4 mil pés para 2 mil pés. Tá, ele está exatamente a 10 milhas de Duna. Tá certo, tendo equipamento. Paulo, boa noite, 05, tá com a Charlie, autorização Natal. Boa noite, 05, Natal, aprovado nível 370, via Pêsulo 10. Decola da pista 10, perfil de saída PUCA, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5066, controle Salvador 119.8. gente, o 805 autorizado Natal 370, via Pedro Luna 0. Decola 1-0, curva esquerda na Pucas de Par. 066 no transponder, 198 controle. Boa noite, 05, cotejamento correto, chame pronto. Pin up and take off, runway 10, wind 080 degrees with 8 knots. Clear to line up and take off, runway 10, pass 084. Voo 896, redução 2109. 2109, voo 896. Station 3152, Pátio Índia, no ponto espera chame torre no 895, ajustando 012. Pátio Índia, no ponto espera 118.95, tá 3152. Então, 3891, desce para 2.000 pés e para o localizador, curva esquerda na Prono 65, reporta estabilizado. Esquerda 65, desce 2.000, reportará estabilizado 3891. Oxané 6212, estabilizou? Estabilizando agora. 6212, mantém a velocidade até após Simbra, completa com a torre 1.1895. 1895. Boa noite, nós estamos lá, Europa 084. Boa noite, cuidado. Voo no 896, desce até 3.000 pés, QNH 1012. 3.000 por 2, voo no 896. Boa noite, Europa 084, on departure passing 1,700 feet. Europa 084, radar contact, on takeoff, climbing to flight level 390, book departure. Ok, 390, Puka Departure, Europa 084. Sazonal no 0, vento 080 graus com 7 nós, altímetro no 0, no 2. Leve pós, né, 2 no 2. Torre Salvador, boa noite, Otan 3152, o ponto de espera 310, pronto. Boa noite, 3152, mantenha o ponto de espera. Perdão. Estabilizou? Afirmativo. 3891, Salvador, eu tenho 38 no avião estabilizado. 38 no avião no reporte externo. Será. Uno 896, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado no XT, Uno 896. Baixar travar 3891. Gente, aguarde pista livre. Chiné 6212, solo 124, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à chama 219, 212. Avião, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento 080 graus com 8 nós, altímetro no zero, no 2. 73891. Janeiro 62 no 2, taxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, 6202. Para o posicionamento do ano 714. Vou no 714, aguarde número 2 no setor. Aguarda no 714. Dropa 084, clear flight level 370. Clear to flight level 370, dropa 084. Para direita aqui, é. Nos informar aproximadamente a localização? Parece uma festa, um shopping, a aproximadamente 2 milhas da cabeceira. Gente, do lado direito? Afirmativo. O 994, aguarde cópia, informação em curso, Charlie. Estabilizar no glide. Na 3156, vai aguardar o próximo fluxo. Ah, sim, o próximo já está sobre o externo. 3891, no solo 27, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, que é o 3891. Alô, Salvador, boa noite. 3891, livrou disso. Boa noite, então 3891. No táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Viva táxi via Alfa, mantendo a posição 010. No zero, vento 070 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero, no 2, aeronave à frente, informou um canhão de luz no final da aproximação. Já aviso algo, canhão de luz, livre pouso, Golgo no 896. Informar quantas milhas fica da cabeceira, o canhão? Fica aproximadamente uma milha da cabeceira. À direita, na região de vários prédios aqui, próximo ao shopping. Gente. Torre Gol 1896, forma que fica num estádio de futebol. Um campo, não chega a ser um estádio grande, um campo pequeno. Grato. Sim, quem chamou, fala? Gol no 994-500, a informação está agora. Ah, ok, ciente, aguarde cópia. Agora cópia com 994. Antes da Juliette, da 3291. Tá 3891, aguarde antes da Juliette. Um 52 ali, mantenho no zero. Valeu, mantém, 3152. Confirme esse visual com a viatura Follow Me próximo ao portão 06. Negativo, senhora. Agora sim, está visual. Está 3891, siga a viatura Follow Me até a posição 10. Ok, seguindo a viatura 10. Eu posso esperar 805. Mantém. Boa noite, 96, solo aos 30, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, boa. Bono 7, 1, 4, livre a Sanacha Metax, portão 02. Autorizado, chamar a taxa, Bono 7, 1, 4. Bono 9, 9, 4, Maceió.